Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Agora chegou a hora da onça beber água. Esse programa é do dia 24 de outubro, sexta-feira. Mas no nosso site ele repete também no dia 25 e no dia 26, né? Então você tem que saber o dia que você tá para você levar em consideração o que eu vou dizer aqui. Faltam 2 dias para você decidir. Depois não adianta você reclamar, você que vai decidir, viu? 2 dias para você decidir se você fica com a Dilma ou se você fica com a S. Agora, não tem meu pé me dói, são só 2 candidatos, ou é um ou é outro. E a responsabilidade é sua, você que vai decidir. A discoteca do Cleitão traz pela primeira vez o cantor Felipe Ni. A Faculdade da Música apresenta os mestres Mato Grosso e Matias. A frase irretocável é de Jorge Luiz Borges. A oração de hoje é a oração para os brasileiros. E a dica vai ser sobre política. Você lembra desta? Eu vou recordar um sucesso de um conterrâneo meu, o Biá. E ele e o Bolinha fizeram Boneca Cobiçada, que estourou na década de 60. Vou trazer uma gravação aqui do Fernando Leles para você conferir. A sugestão do Beijar. Mozart e Moacir com a participação do Gino e do Geno, música nova. Eu começo trazendo aí, Roniel e Rafael, Eu Vou Voltar Pro Interior. Meu amor, ah, eu vou voltar pro interior, ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, descaminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ver de novo, meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo, meu amor. Ah, estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Roniel e Rafael, do Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Para Miriam Teixeira, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, ela curte o nosso programa pela Shalom FM. Ô Miriam, aqui em Brasília tá quente, mas aí o trem ferve, né? Aqui o máximo que nós chegamos foi 35 e alguma coisa. Aí em Cuiabá a gente acompanha, né? Passa de 40, eu falo assim, eu tive aí uma época, 3 dias, daí quando saí do hotel. Essa música você conhece, com Zezé de Camargo e Luciano, mas antes ela foi gravada pela minha priminha Nalva Aguiar, e eu vou trazer a versão gravada pelo seu compositor, o genial gaúcho Joel Marques, no dia em que eu saí de casa. Eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. E eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: o filho vá com Deus, e esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. E eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E olhar de minha mãe Joel Marques, no dia em que eu saí de casa, pro Bruninho Barros, de Alfenas, Minas Gerais, meu novo amigo do Facebook. Eu acho que ele não falou não, mas eu acho que ele curte o nosso programa pela Objetiva 1 FM lá de Paraguaçu. Porque lá em Alfenas, que eu saiba, não tem nenhuma rádio lá passando o meu programa não. Bruninho, um abração para você, um abração pro Júlio Bueno e a turma boa de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Essa é composição do grande compositor mineiro Ari Barroso. Tânia Alves, Risque. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma. Mancha na areia. Afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tânia Alves, Risque. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, você organizou o seu evento, planejou a festa... Chegou na hora da música, você engarranchou, você não sabe como é que faz. Tá fácil, mas tá fácil, mas é facinho, facinho, viu? Anote aí o telefone da RBM Música, uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos fazendo isso, intermediação de shows. É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, e você vai levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. Cleiton Aguiar só em 2015, mas você já pode fazer as reservas a partir de agora, viu? O e-mail é rbmmusica@gmail.com e o telefone é o 61-9981-3601. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Livre de Você. Desocupe minha vida, vá embora de uma vez. Você não cumpriu nenhuma das promessas que me fez. Me cansei de dar carinho a quem só pisou em mim. Se meu amor te abandonou, foi você quem quis assim. Desocupe meus espaços, tenho mais o que fazer. Nem adianta vir com essa de tentar me convencer. Demorou, mas consegui ter certeza pra dizer. Não há mais nada que me prenda a você. Se alguém te amou demais,

tem um roteiro com mais de 300 emissoras de rádio, o suficiente para alavancar a sua carreira lá em Minas Gerais, que é onde começa a se formar o sucesso sertanejo do Brasil, né? É só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Fernando Leles, Márcia Ferreira, Michel Teló e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na década de 60, uma música fez sucesso nacional e um dos compositores é de Coromandel, o Biá, que fez a parceria com Bolinha, e essa música foi gravada por muita gente, né? E agora essa gravação aqui, quem me mandou foi o professor Júlio César Rezende. Eu não conhecia essa gravação, né? Mas eu vou trazer para vocês. Muita gente vai lembrar dessa música e vai viajar comigo nas asas da saudade. Você lembra desta? Fernando Leles, Boneca Cobiçada. Conheci do amor desiludida, fiz tudo e consegui da vida, tua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. 2 meses de ternura, beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz has de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Eu recordei para você matar saudades e eu também matei as minhas. Você lembra desta? Fernando Leles, Boneca Cobiçada, para Beth Borges, cantora lá de Sacramento, nas Minas Gerais, e agora ela passa a fazer parte do nosso Facebook. Beth, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Ela deu novo rumo à sua vida, novo rumo à sua carreira artística. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo.

vai ser da gente agora? Ou me amo ou deixa eu ir embora de vez? Alô, Gustavo Lima! Alô, Michel! Alô, compadre, essa moda de Dilma. Vamos que vamos. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã. Eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber. Se ainda vale a pena, quero saber. A solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração dando palmada, implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me amo, deixa eu ir embora. Solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração dando porrada implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me amo ou deixa eu ir embora de vez. Uma salva de palmas, meu amigo Gustavo Lima. O sucesso do momento, Michel Teló, com a participação do Gustavo Lima implorando para trair, para Janete Bressan. Ela é de Pinheiro Preto, em Santa Catarina, mas mora em Brasília e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Janete, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda, viu? No próximo bloco, eu tenho uma dica para você a respeito das eleições de domingo. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje vai para você que não gosta de política, que não gosta nem de conversar sobre política, que tem antipatia de político e que desistiu. Não vai nem votar, ou se for lá vai votar branco ou vai anular o seu voto. É com você que eu quero conversar. Porque eu sei, se eu for conversar com você, se eu for te ouvir, eu vou acabar te dando razão. Porque depois de tantos desmandos, de tanto escândalo, que é um atrás do outro, que a gente um jogando lama no outro, a gente não sabe, mas parece que a gente está num chiqueiro que no final está todo mundo enlameado que nem os porcos. Mas eu queria dizer para você o seguinte, só tem um jeito da gente mudar a situação. É primeiro, se interessando pela política, a boa política, a política que cobra, porque provavelmente você nem se lembra de quem você votou há 4 anos atrás, né? Você não procurou saber, não andou atrás dos políticos que você elegeu, e eles deitaram e rolaram, muitos deles roubaram, estão até na cadeia aqui em Brasília. A papuda aqui em Brasília está cheia de dirigente político importante, né? Está lá, tem de vários partidos, lá tem um bocado de partido lá. Então você tem toda a razão quando você está indignado com a política. Só que tem um pequeno detalhe que você precisa prestar atenção. Quem não vota, quem vota em branco, quem anula o seu voto, perde o direito até de reclamar. Porque quando o gato sai da cozinha, o rato sobe em cima da mesa. E se nós, que somos pessoas decentes, pessoas que trabalham para ganhar a vida, nos afastarmos da política, aí sim é que os bandidos vão tomar conta. Então você faz o seguinte, analisa, se você não conseguir descobrir quem é o melhor, vote naquele que você achar que é o menos pior. Quando você entrar lá na sessão eleitoral, você tapa o nariz, escolhe um e vota. Mas não deixa de votar, não. Não vote em branco, não anule o seu voto. Não é possível que você não escolha. Eu, por exemplo, eu vou votar, não é no melhor candidato, não. Eu vou votar no que é menos pior, na minha opinião, né? E é claro que aqui eu não vou declinar o meu voto, porque eu tenho responsabilidade. Eu sei que, ouvindo o nosso programa, tem eleitores de todos os partidos, inclusive que defendem o voto nulo, o voto em branco, né? Porque agora você só tem duas maneiras de votar, duas opções para você votar, se você quiser votar. é você votar na Dilma ou você votar no Aécio. Se você achar que as propostas do Aécio são melhores que a Dilma, você vota nele. Se você estiver satisfeito com o governo da Dilma, você vota na Dilma. Se você achar que a Dilma não fez um bom governo, você vota no Aécio. Se você achar que a Dilma tem culpa dessa ladruagem no governo dela, você vota no Aécio. Se você achar que o Aécio tem culpa do Fernando Henrique não ter feito um bom governo, como as pessoas dizem por aí, você vota na Dilma. Então está na hora de você escolher. Mas vamos escolher um. Vamos dar a nós mesmos a chance da gente dar a oportunidade do Brasil mudar. Que eu digo uma coisa para você. Com essa ladruagem o Brasil não aguenta. Sabe o que podia acontecer? Os políticos podiam fazer o seguinte, podiam voltar aos patamares antigos da corrupção, que é 10%. Porque já tem uns 12 anos aí que a corrupção passou para 10%, 20%, 30%, até 100%. Então está na hora da gente cobrar dos políticos e vigiar, porque o bicho é à toa mesmo. É claro que na política tem muita gente séria, mas o que tem de político ladrão também não é brincadeira. Não são só esses que estão aparecendo aí, não. A hora que passar a eleição, o que vai aparecer de nome, eu acho que vai sobrar muito pouca coisa, muito pouca gente no Congresso Nacional. Pense direitinho, escolha um e vote, que você vai estar dando a sua contribuição para o aprimoramento da democracia no Brasil. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora. Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Maida e Marcelo, Demora, pro meu amigo Olindo, lá em Conceição do Araguaia, no Pará. Olindo, um abração para você. Ó, avisa pro Hélio Frutuoso que dia vai ser dia, lá em dezembro, sábado, primeiro sábado de dezembro, o nosso encontro lá em Coromandel, dos 50 anos de formatura da turma do ginásio Coromandel em 1964. Ei, nós estamos ficando é velho, né? Ave Maria. Ah, meu Deus do céu. O avô do João, do tempo da Jovem Guarda, Cleiton Aguiar, volte pra mim. Volte pra mim.

Bora misturar e você para ver o que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá pirada, pirata. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até me querer. Bebe até me querer, até. Ela tá louca, louca. Tá bebendo, bebendo, bebendo sem cessar. Você tá quase me querendo. Vamos a juntar para beber que dá. Ela vive, ela mexe, ela vive, ela bau. Sabe que hacer com loucas louco, louca, louca. Baby, hasta então verme. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá pirada, pirata. Lucas Louco, louca, louca. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está fazendo aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, de muita luz, de muita saúde, de muita prosperidade, viu? E eu quero também dedicar a oração de hoje ao eleitor brasileiro, né, pedindo a Deus que ilumine a sua decisão para que o Brasil tome um novo rumo, o rumo que nós esperamos que possa tomar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor Deus, ilumine os brasileiros. Conduza a sua mão na direção certa para que ele possa escolher com conhecimento de causa, observando as suas atitudes, procurando saber a sua vida pregressa, que ele saiba escolher aquele ou aquela que irá dirigir o nosso país nos próximos 4 anos. Que Deus dê a quem ganhar as eleições sabedoria, dignidade, honestidade, que ele possa ou que ela possa conduzir o Brasil para uma época de prosperidade, principalmente, Senhor, protegendo aqueles desvalidos da sorte, protegendo aqueles esquecidos pelo poder, protegendo aqueles brasileiros que merecem ter do poder público mais dignidade. Que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Amém. Esse é o meu desejo. Essa oração eu fiz agora, de improviso, para que a gente possa, no domingo, e sair de casa com tranquilidade, em paz. Eu fiquei muito triste com essa campanha quando eu vi a violência, quando eu vi as pessoas, amigos, né, brigando uns com os outros, dizendo coisas que com certeza no momento seguinte já se arrependeram, porque a gente fica brigando aqui embaixo, depois os bonitões lá em cima se acertam, a gente acaba ficando com cara de tacho, né? Então que cada um possa ir, sem provocar ninguém, cada um tem direito de escolher aquele que quiser, quem quiser votar na Dilma que vote, quem quiser votar no Aécio que vote. Dia 27, a vida continua. Você vai continuar encontrando com seu amigo na padaria, no trabalho, no jogo de futebol, na esquina, e vocês não vão brigar por conta de política, né? Porque a vida continua. A vida não termina dia 26, não. Dia 27 volta tudo ao normal, independente se quem ganhou foi um ou se quem ganhou foi outro. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. De você, meu bem, sei que você tá. já querendo ir embora pra poder te ver e sair correndo outra vez querendo ficar com você. De você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar e o ser de poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente tantas horas, já querendo ir embora pra poder te ver e sair correndo outra vez querendo ficar com você. E sair correndo outra vez querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já estão indo para o Edmar Rodrigues de Lusiânia, no estado de Goiás. Ele está dizendo aqui que curte muito essa dupla. Um abração, viu, Edmar? Um abração para você. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. José Roberto e Robertinho, Garça Maguari. Garça Maguari, eu vivo assim alegre desde aquela tarde que te conheci lá no Pantanal, perto de um casebre. Olhastes pra mim, eu me comovi. Ave sertaneja, tua cor cinzenta lembra minha vida cheia de aventuras. A fúria do vento teu corpo sustenta e tu vais sumindo nas brancas alturas. Existe na vida, entre muitas pessoas, formosa mulher, a mais linda entre mil, Garça Maguari. Quando alegre voa, vejo a flor morena, formosa e gente. Azul, a mulher que vive no meu pensamento, guarda meu carinho nas terras do sul. Relembrando Goiás, é Roberto e Robertinho, Garça Maguari. A frase irretocável do programa de hoje é do Jorge Luiz Borges, do escritor Jorge Luiz Borges. A democracia é um erro estatístico, porque a maioria decide e a maioria é quase sempre formada por imbecis. Isso aqui muita gente vai desagradar, né? O Jorge Luiz Borges escreveu: a democracia é um erro estatístico, porque a maioria decide e ela é formada quase sempre por imbecis. Essa é a frase irretocável de Jorge Luiz Borges. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Felipe Ni. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Hoje eu vou conversar com Giovanni Nunes, que é integrante do grupo Os Melhores do Mundo. É um grupo de comédia de Brasília, eles são sensacionais e você vai rir bastante assistindo o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. No canal local, se você estiver aí na sua cidade, são 220 cidades, né? Que já tem o canal local da Rede Brasil de televisão. Mas você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, canal 175 da Sky, canal 237 da TV Vivo, canal 248 da GVT, canal 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, hoje, sexta-feira, às 22 horas, com repeteco no domingo, também às 22 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Felipe Ni, Doce Obsessão. Você é fria, inconsequente, não sabe o que quer. Não se decide, acha que eu tô na sua mão, qual é? Portanto não me subestime, eu sou capaz de tudo. Se estamos juntos é de lei a nossa confusão. Eu acho que isso aumenta o fogo da paixão e a adrenalina me incendeia de um jeito absurdo. Tá carente, me procura e diz que não me esquece. Quando quer do nada, você desaparece. Sem dizer ao menos o que foi que aconteceu. Me deixa fora do controle, eu já não sou mais eu. E de repente você volta cheia de carinho. Diz que não dá mais sem mim, que não quer ser sozinho. Me derreto todo e fico em suas mãos, de novo entregue ao sabor desta obsessão. Você é frio, inconsequente, não sabe o que quer. Não se decide, acha que eu tô na sua mão, qual é? Portanto não me subestime, eu sou capaz de tudo. Se estamos juntos é de lei a nossa confusão. Eu acho que isso aumenta o fogo da paixão e a adrenalina me incendeia de um jeito absurdo. Está carente, me procura e diz que não esquece. Quando quer nada, você desaparece. Sem dizer ao menos o que foi que aconteceu. Me deixa fora do controle, eu já não sou mais eu. E de repente você volta cheia de carinho. Diz que não dá mais sem mim, que não quer ser sozinho. Eu me derreto todo e fico em suas mãos, de novo entregue ao sabor desta obsessão. Procura e diz que não me esquece. Quando quer do nada, você desaparece. Sem dizer ao menos o que foi que aconteceu. Me deixa fora do controle, eu já não sou mais eu. E de repente você volta cheia de carinho. Diz que não dá mais sem mim, que não quer ser sozinho. Eu me derreto todo e fico em suas mãos, de novo entregue ao sabor dessa obsessão.

hoje que se forma e se faz doutor. Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor. Seu pai, quando soube que eu teria um filho, nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro. Preferi perder meu marido, o homem que eu mais queria, para ter você que eu já carregava e não conhecia. Se ele perguntar, hoje estou disposta a falar a verdade. Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se ele perguntar o que até hoje ainda me humilho, ele vai saber que homem que é homem mata um filho. Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida, mas ganhei a guerra, pois nessa terra nada me intimida. Mas valeu a pena, enfrentei sozinha essa vida. Se ele perguntar, pode ser que até nem lhe diga nada. Comece a chorar pelo que passei nesta longa estrada. Se me perguntar, que chora tanto, mamãe me diz, eu vou lhe explicar e nunca até hoje fui tão feliz. E com essa música bonita de autoria do Moacir Franco, interpretada pela minha priminha Malva Guiar, dia de formatura, acabou-se o que era doce. Chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.